com o seu frescor. E quando vem em calmaria, é uma brisa que faz mudar. E a paz me traz quando vem com cheiro seu. É uma ventania que vem me levar, me balançar e me mostrar que a vida é um vento e vai a qualquer lugar, vai além e voltar, pode tudo mudar. Abre o céu, fecha o mar, faz chover parar, clareia, faz rodar, vem nos carregar pra amar, faz voar. Yeah, yeah. Que faz